Começa agora aqui na Antena Web mais uma edição de Flutuar. A seguir, não perca Rádio 1900. Thank you. Boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Este programa que nos traz meia hora de música de flauta, especificamente à volta do mundo. Espero que gostem da seleção que preparamos para o programa de hoje e que aproveitem ao máximo. Fiquem com a Rádio Antena Web, já sabem, esta é a sua melhor companhia. Thank you. E assim ouvimos o primeiro bloco de música de flauta aqui no Flutuar de hoje. Já sabem que no próximo sábado estaremos aqui para mais uma edição deste programa, com uma seleção especificamente para si, preparada com todo carinho e atenção. Fiquem todos bem, tenham todos uma boa semana. Thank you.